isso. Jogado no ar, que encanta como canto da sereia. Navio, que cedo ou tarde acaba encalhando na areia. Enquanto o comandante tá lá, de timão na mão, sem saber pra onde ir. Sou marujo renegado no barquinho de madeira que remando consegui chegar até aqui. Seguindo só a bússola que indica meu norte. Bate forte, mandando sangue que corre na veia pela gangue. Posse, voz de assalto até a morte. Mil fita acontecendo, tem cara que perde tempo falando mal de mim. Em vez de fazer o seu, fica dizer por minha gente, querendo queimar o filme do que eu já construí. Puta que pariu, o que tu tem? Tu é moralista, comunista ou conservador? Hein? Pensando bem, deve ser nome que tu tá querendo fazer. Não levanta nenhuma bandeira, então quer abaixar a de quem crê. Só que quem é gangsta, desde que se entende por gente, não come o fruto que oferece a serpente. É quente, não vou me desviar do caminho que desde o começo trilhei. Por causa de nenhum mané que fala achando que é rei. É doido, um enfrenta. É por amor, tá nos sangues aliados que respeita, que também nas ideias representa. Mano Fex, mano Cuco, mano L.A. Ice-T, Tug Black, confundindo sua mente, pode acreditar. Você que nos critica, otário, se liga. Os aliados na fita, viemos pra te quebrar, sem vacilar. No conta-tempo do chibal, sua mente passa mal. O estilo é na moral, te afundando no lamaçal. Pegue sua senha e viaje no anormal. Bem adiante, avante, o som é estrondoso. Todo nosso estilo é pouco, mano é cabuloso, mano é cabuloso. Tô ligado, maluqueiro, só da Neste, sou do Máfia Real, mano L.A. Sempre junto com os irmãos da função, que pro mundo manda o som. Tiro gangsta, que se foda quem tem dor de cotovelo. Quando escuta cai no desespero, minha ideia é na sua alma dar um gelo. Lembro das palavras mal faladas espalhadas lá no gueto. Os pilantras safados pode falar o que quiser, mas não bancando com a color amanece, ligou qual é. Acompanha na levada pesada, rajada bem falada, se puder, não é, pode fé. Tô na correria junto com os irmãos, ainda de pé. Representando a paz de quem partiu desse mundão. Como não? Posso saber exatamente o que acontece quando minha alma fugir. Eu dou porque está aqui, que pelo menos histórias da glória de um guerreiro balada vem por aí. Da neurose até o bem, sou baixada santista pro mundo santo. Sede onde vem, onde vem. Este filho da puta fome, topo dinheiro, amor também, amor também. O mundo gira, a velocidade dele depende de quantos zeros tem a mais. Quem não tiver, corra atrás. O atalho sempre fascina, mas só percurso inteiro ensina como é que se faz. Minha vida nunca foi sessão da tarde. Sou de tela quente, violência, drama. Mas tem chifra, muito ódio deixa o cara doente. Pobre Malha já sabia, hey, como se conectar com o céu. Como a fêmea busca o apogeu. Daquele jeito sabe como é. Quem invade o sistema muda as leis e reescreve as normas do jogo. Pode assaltar. Quem invade a sua mente te deixa bolado, se perguntando ele de novo. Vai ser de ladrão. Isso é sobre o quanto você enfrenta, irmão. Sendo negro ou não, se tem o dom, se tá na missão. Que a passagem seja breve, mas não seja em vão. Seja em vão. Tá entendendo porra nenhuma, né, velho? Foda-se. Thug Black. L.A., ICD e eu. FX. Pode deixar que eu vou falar. Aqui é só cabuloso, raivoso. A elite faz o convite. Só furioso, cavernoso. No apetite que o talento permite. Só nervoso, periculoso. Acredite, não se precipite. Só poderoso, talentoso. Fit, fit, bem, bem, bem acima do pit. Somos a maldição. Nego não pode ver nós. Prefere ver o cão do que ter a noção de como tá defasado no que diz que é sua profissão. Não, não, essa não, pra cá de gatão, doidão, aqui não. Quem é, tá ligado, quem é, né não. Quem não é, eu não bato uma fé, né não. Sua métrica é tão curta quanto que tem no meio das pernas. A ideia que você furta vem do tempo das cavernas. Eu evoluir faz parte do jogo, tem que aprender a respeitar. Reconstruir, recomece de novo a cada hora que se passar. Tem que aprimorar pra poder representar. Tem que decolar, tentar sempre superar. Frase a frase, fase a fase, kamikaze, passeando na base, cutucando na cabeça do otário, fazendo com que o seu ouvido vaze.